Vou falar a verdade, fique esperto para a mensagem. Aqui é o cachorrão, sangue bom, seu irmão ladrão. Cidade grande, zona sul. Andou com documento, não posso vacilar. É normal, é real, não dá pra acreditar. Meu povo não tem onde morar. Seria tão bom se eu andasse pelas ruas e olhasse todo mundo, cada qual no seu lugar. Querendo ser feliz, imagine um garoto querendo simples lar. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre o seu viver, seja feliz. Você é muito fácil aprender a amar ao ser humano. Fica difícil quando tem argumento, outros planos. Ou às vezes pensa que é engano. Ajudar a viver sobreviventes mais pobres que eu ou até você. Imagine um filho seu querendo ser feliz. Imagine um garoto querendo simplesmente um lar. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre o seu viver, seja feliz você. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre o seu viver, pra sobreviver, seja feliz você. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre seu viver, seja feliz você. As luzes se apagam, o pensamento negativo neutraliza o positivo. Aquele garoto que ia mudar o mundo só pensa em guerra, revoltado com a vida pela sua inocência. Por ser inocente, moleque travesso, diga não ao crack, ou prefere uma viagem definitiva ao céu. Está quase ganhando passaporte para o outro lado da vida. Se quer sonhar, não procure as drogas. Se quer viver, procure a paz, até aí tudo bem. Quer embarcar, vem. Você e mais alguém que quer viver é que está sonhando com o destino de sua vida. Seguida, correta e não uma vida privada aqui na terra sem seta. Vegetando na vida, sem dinheiro, sem comida. Será que não tem medo? Porque não acredita, não dá valor a si mesmo. Me diga como vai ser. Uma conclusão tem que tomar pra sobreviver. Pra sobreviver. Pra sobreviver. Felicidade não está no ar. Demonstre seu viver. Seja feliz você. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre seu viver, pra sobreviver. Seja feliz você, segura já. Se liga, garoto, eu estou do seu lado. Certo ou errado, inocente ou culpado. Mais um na banca, outro aliado. Apague o cigarro, deixa o crack de lado. Escute o que eu falo, é só um exemplo, não é um disparo. Meu som é pesado, você tá ligado. Se liga, garoto, eu estou do seu lado. Se há possibilidade, para se libertar, conte comigo. Cachorrão é seu amigo. Então vem, muito bem, então vem. Eu posso te ajudar a enfrentar essa missão. Missão incompleta. Eita, garoto, perigo, correndo risco. Garotos da vida, abracinhos pequenos também podem dar abraços fortes, assim como eu, você. Felicidade não, não, não está no ar. Corra atrás dos seus sonhos e vista na sua felicidade. E põe em sua mente que Deus é o maior e que do céu só vai cair água, moro, irmão? Seja feliz você. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre seu viver, seja feliz você. Felicidade não está no ar, não cairá do céu. Demonstre seu viver, seja feliz você, meu irmão. no ar. Não cairá do céu. Cidade não está no ar. Não cairá do céu. Demonstre seu viver. Pra sobreviver. Será feliz você. Então vá, então vá. Felicidade não está no ar. Não está. Não cairá do céu. Pode acreditar. Demonstre seu viver. Pra sobreviver. Será feliz você. Então vá, então vá. Felicidade não está no ar. Não cairá do céu. Demonstre o seu viver. Seja feliz todos vocês, Zona Sul. Yeah! Conexão! É nóis! Pelo Cris, firmeza total. Só no rolê com os aliados no Voyage 85.